continuam procurando a gente? Encontramos quem estávamos procurando. Olha, não. Não. Não fomos nós, não. Foram eles. Os guerreiros. Vocês guerreiros são bons. Muito bons. Os melhores.